conte pra mim os teus segredos. Pode falar que eu parei pra te ouvir. Esses são momentos que você jamais pode perder. Saibas que podes contar comigo. Conte pra mim o que faz você sofrer. Sou Jesus, sou teu amigo. Sou alegria, sou amor. Sou o remédio na hora da dor. A solução pra tua vida. Pode chorar que eu estou com você. Pode clamar que eu vou te responder. Chega de viver nessa vida que te faz sofrer. Da sua história eu sou o autor. Você nasceu pra ser um vencedor. E hoje no teu sofrimento eu coloquei um fim. Deus manda embora todo o mal da sua vida e faz a esperança hoje nela renascer. E o azeite na tua casa nunca vai faltar, porque quem cuida da sua vida é o Senhor Jeová. E quando o inimigo vir querer te atingir, clame o nome de Jesus que ele vai sair. Nenhuma praga e maldição, irmão, te atingirá, porque quem anda na sua frente é o Senhor Jeová. E tudo aquilo que parece impossível se torna em nada perante do Deus incrível. E quando Deus resolve, irmão, te abençoar, mesmo estando no deserto, ele vai te honrar. Sou teu amigo. Sou alegria, sou amor. Sou o remédio na hora da dor. A solução pra tua vida. Pode chorar que eu estou com você. Pode clamar que eu vou te responder. Chega de viver nessa vida que te faz sofrer. Nasceu pra ser um vencedor. E hoje no teu sofrimento eu coloquei um fim. Deus manda embora todo o mal da sua vida e faz a esperança hoje nela renascer. E o azeite na tua casa nunca vai faltar, porque quem cuida da sua vida é o Senhor Jeová. E quando o inimigo vir querer te atingir, clame o nome de Jesus que ele vai cair. Nenhuma praga e maldição, irmão, te atingirá, porque quem anda na sua frente é o Senhor Jeová. E tudo aquilo que parece impossível se torna em nada perante do Deus incrível. E quando Deus resolve, irmão, te abençoar, mesmo estando no deserto, ele vai te honrar. E faz a esperança hoje nela renascer. E o azeite na tua casa nunca vai faltar, porque quem cuida da sua vida é o Senhor Jeová.